mais uma vez pesado. Eu sobrevivo da rima, cada passo e tropeço foi dado malandro. Absorvendo conhecimento, hoje dentro o mundo, nos bastidores, o clima é tenso. E a densidade de saber a verdade é um peso que carrego nas costas. Feito um pouco de carga, o inimigo caminha entre nós e obtém o poder que todo homem deseja ter em mãos. Padrão de massa, a realidade é novela, mas na TV só passa o que o chefe manda. Não adianta esconder, já sabem quem é você, meu chapa. Esse reinado tá expandindo enquanto você tá comendo McDonald's, vivendo na Gozolândia. Nessa terra o chego enxerga, mas não vi um palmo diante do teu nariz. Anjos tentam me fazer de algum jeito entrar no céu. Demônios vão me dizer que por aqui é tudo mel. Anjos tentam me fazer de algum jeito entrar no céu. Demônios vão me dizer que por aqui é tudo mel. Eu faço parte dessa guerra, eu sei. Só não descobri ainda a minha função. O coração bate forte no peito, e se a veia ainda pulsa, se o serviço ainda deve ser feito. Eu sei que não sou melhor que ninguém. Se olhar fundo em meus olhos, verás ódio. Tente diferenciar a realidade de ficção enquanto sobrevivemos entre anjos e demônios. A poesia te faz parte da minha vida, mas saiba que eu não sou true, nem um poeta. Eu tô ligado que eu vou pro inferno. No meu pulmão as contra fumaça de um suicida culposo. Ditadores do poder, arquiteta o mundo, e a ignorância tá pros olhos dos homens como um véu preto. Tô condenado à decapitação. Anjos tentam me fazer de algum jeito entrar no céu. Demônios vão me dizer que por aqui é tudo mel. Anjos tentam me fazer de algum jeito entrar no céu. Demônios vão me dizer que por aqui é tudo mel.